Hebreus capítulo 12. No capítulo 12, versículo 14. Você pode ver aí, vamos ler a palavra de Deus, porque, irmãos, toda vez que lemos a palavra, e é claro, e temos entendimento da palavra de Deus, então você fica mais perto do Senhor, pode saber disso. Diz ali então, 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de filho mais velho. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que o mundo é dominado pelo maligno. O mundo que não conhece Deus, a sociedade em geral, as pessoas em geral, pode ter pessoas de bem, tem pessoas de bem na sociedade. Tem pessoas honestas, tem pessoas, mas a Bíblia fala do mundo. A pessoa que não anda com Deus, ela não sabe, mas tem um domínio superior sobre ela. Como que alguém dirigindo ela, e quando vê ela faz algo, e depois pensa... Mas como eu fui fazer isso? O mundo não conhece Deus. O mundo tem um jeito de falar. O mundo usa palavras. E a Bíblia diz que nós que conhecemos o Senhor, não usamos mais. O mundo tem atitudes que são próprias dele, não mais nossas. E a palavra de Deus diz aqui que é para nós seguirmos a paz. Sermos promotores da paz. E aí tem o que eu quero falar especialmente hoje. E para nós seguirmos, perseguirmos, podíamos dizer, a santificação. Uma vida separada da sociedade sem Deus. Porque sem santificação não veremos a Deus. As pessoas dizem, como é que eu não entendo nada de Deus? Porque a pessoa não se separa. Santificação significa, sim, separar-se para Deus. Como que Deus nos separou para Ele. Nós fizemos uma pequena ilustração, há pouco, na reunião dos líderes de célula. E eu quero pedir aqui, então, rapidamente, pode ser o Marcelinho e a mãe dele, a Tânia e o Ademar e o Vini. Faço aqui na frente, rapidinho, aqui embaixo. Faz de conta que eu sou Deus, só faz de conta, porque eu sou um homem carente totalmente da presença de Deus, isso mesmo. Faz de conta que eles, os cinco, assim como estão, são a sociedade, o mundo em geral. E eu sou Deus. Eu amo todos eles. Convido eles a entregarem a vida deles para mim. Para eles confiarem também em mim. Mas eles não estão nem aí para mim, para Deus. Mas um dia, um deles, ao ouvir o meu convite, a perceber o quanto eu os amo, então um deles, eu consigo separar para mim. Vem para cá. Eu sou Deus, estão lembrados? Ele é uma pessoa que até então era de lá. Agora ele é de cá. Agora ele é meu. Santificação é isso. Ele saiu, ele foi separado por mim para viver uma vida diferente. Esse é o primeiro ato. Separo ele. Santo na Bíblia são pessoas que Deus separou. Portanto, você é? O que você é? Santo, separado. Pois bem, ele se converteu. Sabe o que eu quero? Eu, Deus, quero fazer com ele? Que ele fique parecido comigo. Agora vem um processo que vai durar a vida inteira. Eu transformar um homem que até então era ali, não queria saber nada, se converteu e ele vai ficar parecido comigo. Mas, nesse processo dele ficar parecido comigo, ele faz algo ou ele não faz algo? Ele coopera no processo de ficar parecido comigo? Sim. Porque existe o risco de daqui a um tempo ele me abandonar e ele pega, não quero saber mais desse Deus. Volta para lá. E ele volta a ser mundano. E volta a fazer tudo que o mundo sem Deus faz. Aí ele está desviado, a gente já se desviou, não é? Aí um dia ele ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, ele se converte de novo, vem para cá. Ficou santo de novo. Se arrependeu. Mas enquanto ele voltou para cá, nesse período que nós chamamos de desviado de Deus, o que que ele fez comigo? Diz ali que o Esaú, um homem que conheceu Deus no Antigo Testamento, o Esaú profanou o nome de Deus. Ele profanou, ele estava tendo uma vida comigo. E agora, ele voltou lá. Então, ele voltando lá, ele, por ainda que tenha me abandonado, mas ele ainda tem coisas na mente dele que são minhas. Conhecimento, pelo menos conhecimento. Se não tem mais a prática de vida cristã, mas ainda o conhecimento ele tem. Então ele tem o conhecimento e não tem mais. Se ele está lá, ele não tem mais a prática. Ele que estava vivendo uma vida separada e santa, voltou a se sujar. Obrigado a vocês. Obrigado. Voltou a se sujar. O apóstolo Pedro usa uma linguagem muito forte, para não dizer assim, nojenta, porque não tem nada na Bíblia nojento, mas a figura que ele usa, a figura é nojenta. O apóstolo Paulo diz que a pessoa que já estava, o apóstolo Pedro diz, a pessoa que estava separada, já se santificando, se limpando. E essa limpeza nossa dura a vida inteira. Você já está totalmente limpo? Não. Ainda luta contra alguns pecados? Luta. Não vou dizer mais que aquele pecado, de repente, que você mentia. Você não mente mais. Já venci isso. Você roubava, não rouba mais. Já venceu isso. Mas muitos de nós lutamos com pecados interiores, mentais. Ou quando você vai contar algo para alguém, se a pessoa é tua amiga, tu dá um desconto para ela, conta mais leve. Se a pessoa não é simpática a você, você conta o fato, acrescentando algum tempero picante que vem a desmerecer mais aquela pessoa. Isso é da natureza humana, mas nós temos que vencer essa natureza humana ruim. Aí Pedro diz o seguinte, a pessoa que já andava com o Senhor e voltou para o mundo, voltou a se sujar. É como a porca, a esposa do porco, né? Não, porque alguém pode, porca, tem um parafusinho aí também, porca, né? Aí, por isso eu digo, a esposa do porco, que toma um banho, o dono da porca deu um banho, lavou, deixou limpinha. E o que é a natureza do porco? Aquele porco criado no interior, o que é a natureza do porco? Voltou a revolver-se na lama. Agora, até aqui, pastor, o que tem de nojento? Pobre do porquinho, a natureza dele é ser sujo. Pedro usou uma linguagem, agora que eu quero chegar lá. Ele diz que a pessoa que já estava se santificando, que já estava separada para Deus, e volta para o mundo, para o pecado, é como o cachorro que come, ai, ai, ai, o próprio vômito. É nojento, né? Vou contar uma historinha para ilustrar isso aí. Segura o estômago. Anos atrás eu ganhei um cachorro. Uma senhora, quando a gente morava aqui na Matias, ela disse, pastor, eu tenho um cachorro pastor alemão para lhe dar. Sou um cachorro de raça, até falei, para minha esposa, geralmente o pessoal vende, vou ganhar um cachorro. Fui na casa da senhora buscar o cachorro, chego lá, um cachorro completamente branco. Pastor alemão não é branco, quem conhece cachorro? Será que ela pensou, parecia uma ovelha, né? Será que ela pensou por ser branco era alemão? Né? Um pastor, cheguei lá, bah, aí aquele presente que tu tem que levar, né? Levei o cachorro, começamos a criar o cachorrinho. Aquele bicho começou a ficar bravo, mordia as pessoas. Chegava lá em casa, mordeu, dois irmãos chegaram lá. Não posso ter um cachorro desse. Aí falei com o irmão Osmani, nosso irmão que faleceu agora, poucos tempos atrás. Ele morava lá no fundo da Matias, onde tem uma antena de rádio. O Osmani trabalhava na rádio. Osmani, tu não gostaria de ter um cachorro? Só disse, o cachorro é brabo e o bicho é perigoso. Mas não é pastor alemão. Mas é branco. Aí dei para o Osmani o tal de cachorro. Mas Osmani disse, então leva o cachorro para mim. Botei num fusquinha o cachorro. Nós tínhamos um fusquinha, né? Botei o bichinho no banco de trás. De repente, ouvi um barulho, assim como um arroto. Olho para trás, no banco do carro, estragou o estômago. Espero não estragar o almoço de ninguém. O bicho vomitou. Disse, agora tu vai aí. Era o quê? Uns 3, 4 quilômetros, 5. Agora tu vai aguentar o teu cheiro aí, a tua cacaca. Chego lá, vou pegar o cachorro. O banco limpinho. Vocês viram? O apóstolo Pedro está falando uma coisa que realmente acontece. Não me contaram, não foi porque li na Bíblia, eu vi este acontecimento. Está com a cara tão feia, apavorado esse bicho, né? Vomitou. Isso acontece com a pessoa que começou a conhecer Deus. Essa figura que eu usei dos cinco irmãos, separei um. E ele volta, ele estava se santificando, voltou a se tornar imundo. E o apóstolo Pedro diz que isso aconteceu com um homem chamado Esaú. Esaú se tornou um homem impuro e profano. Nós falávamos ali na reunião, o significado do termo profano. A gente sempre imaginava profanar, alguém profanou uma igreja. Entrou numa igreja lá, sujou, pichou, de repente até fez alguma necessidade, exatamente para ofender o pessoal daquela igreja. Profanaram a igreja. Profanaram, até se usa, violaram e profanaram sepulcros. Não se usa para cemitério quando alguém arromba uma sepultura, de repente tira a pessoa morta, os ossos, espalha, quebra, faz loucura lá. Profanar uma sepultura. Parece que sempre que a gente fala de profanar, mexeram, estragaram algo sagrado. Essa é a ideia. Sabe o que a Bíblia fala que é profanar? É misturar ou diluir. Imagina que você compra um suco concentrado. Tem sucos concentrados que se compra. O que você faz? Você não toma o suco concentrado porque é fortíssimo, é puro. Você dilui em água. Pois, quando diz aqui que Esaú profanou, o Esaú conheceu Deus por um período e ele se misturou com o mundo sem Deus. Então, quando se olhava para Esaú, não se via mais a presença de Deus e nem se via só mundo, se via uma mistura. Como alguém diz, um pé na igreja e um pé no mundo. É um crente mestiço. Tem uma mistura nele de céu e inferno. Tem uma mistura nele de mundo e igreja. Tem uma mistura nele de trevas e luz. É uma mistura, não é mais puro. Um dia meu filho me perguntou, pai, ainda existe o cristianismo puro? Perguntinha difícil de responder. Você Você tem vivido com Deus? Ou, de repente, também tem profanado na sua vida? Tem conceitos na sua cabeça que você concorda mais com o mundo que com Deus? Ou, também vamos aliviar um pouco o que a Bíblia diz aqui. A sociedade sem Deus também tem algo a dizer. Não, aquilo que Deus diz, mantenha puro. A sua vida seja uma vida pura. Porque veja que quando eu separei ali o Marcelinho para cá, como se eu fosse Deus. Santificação é cada vez mais ao longo da tua vida, num progresso, num processo gradual. Vai crescendo sempre. Você vai ficando parecido com Deus. Ah, se você começa a pecar, você vai ficando parecido com quem? Quem é o pai da mentira, o pai do pecado? Com o diabo. A gente olha televisão, vê notícias. Tem horas que a gente diz, eu não quero saber das notícias hoje. Porque tanta coisa, abre o jornal, compra uma revista. É difícil achar uma notícia boa, em termos agora do ser humano, dos relacionamentos humanos. É difícil achar uma notícia que te levanta, se pudéssemos assim dizer. Olha o mundo artístico, olha o mundo esportivo. Os casamentos ali duram 3 meses, 1 ano, raramente um e outro. Mas a média é o padrão mundano. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui, irmãos, nos separemos. Deus te separou, Deus te escolheu. Então, esse processo de limpeza vai durar a vida inteira. O apóstolo Paulo perguntou lá aos coríntios, a cidade de Corinto é uma cidade lá da Grécia. E no mundo antigo, a Grécia era o país assim, mais intelectual, dos mais ricos, ou o mais rico, era o lugar onde moravam os filósofos, os entendidos, as escolas de medicina, estavam tudo na Grécia. Até dizem que Lucas, que escreveu aqui na Bíblia, teria estudado medicina na Grécia. Esse não diz na Bíblia, mas a história paralela diz isso. Pois lá na Grécia, essa cidade de Corinto, as pessoas, era uma cidade portuária. Então tinha gente do mundo inteiro que morava em Corinto. Era uma cidade, eles chamam cosmopolita, era uma mistura de povos. Pois para eles lá, o apóstolo Paulo começou a se converter gente. Gente que era ligada à prostituição, à feitiçaria, a tudo que é coisa ruim. E aí o apóstolo disse para eles, que comunhão existe entre Cristo e o maligno? Devia ter irmão ainda assim, lá e cá, né? Cá e lá. Que comunhão existe entre Cristo e o maligno? A resposta é, nenhuma. Que comunhão entre Deus e o diabo? Nenhuma. Que comunhão entre luz e trevas? Nenhuma. Entre nós e o mundo? Nenhuma. Nós vivemos aqui nesse mundo, nós trabalhamos no meio de amigos, de conhecidos que não conhecem a Deus, mas levamos uma vida diferente deles. Amém? Onde estão nossos amigos do trabalho esta hora? Agora, domingo de manhã? Bom, provavelmente estão descansando. Descansando porque cansaram ontem à noite? Provavelmente. Onde? Bom, aí as respostas são muitas. Onde estarão nossos amigos hoje à tarde? Colegas de trabalho e assim por diante, ou vizinhos, provavelmente, claro que não buscando a Deus, eles não conhecem a Deus. Onde estarão hoje à noite? Sabe por quê? Hoje é o dia do Senhor. Não consagrar esse dia a Deus já é pecado. Então, em última análise, de alguma forma, estão fora da vontade de Deus, estão pecando. E aí o Esaú, voltando a ele, o Esaú tinha um direito sagrado, ele era o filho mais velho. E no Antigo Testamento, o filho mais velho, ele ganhava dupla herança. Ele sempre ganhava o dobro do que os outros filhos. E tinha uma bênção de Deus sobre o filho mais velho, e tinha uma bênção do pai sobre o filho mais velho. Um dia o Esaú chegou, estava cansado de trabalhar no campo, o irmão dele estava em casa, o irmão também muito espertalhão, não esperto, mas espertalhão. Chega o Esaú louco de fome. O Jacó tinha feito uma sopa de lentilha com costelinha de porco. Ah, aqueles negócios que algumas de vocês, irmãs, sabem fazer muito bem, né? Uma sopa de lentilha maravilhosa. Chega o irmão faminto. Me dá um prato de sopa aí, Jacó. Dou. Mas transfere para mim o direito e a bênção que tu tem para essa bênção ser minha. O indivíduo louco de fome disse: que me adianta essa bênção? Pega para ti isso aí. Pensou que bênção era uma coisa meramente teórica. Que me adianta bênção? Dá para cá esse prato de sopa, a bênção é tua. Esaú, os crentes Esaú, eles trocam. Trocam o sobrenatural, o espiritual, pelo material imediato. Eles não querem nem saber de Deus. Ah, Deus, o que, que me adianta? Afinal, te sirvo, e parece que não dá resultado. Eu vou pegar as coisas imediatas. Um dia eu vi uma frase numa revista semanal. Uma moça, modelo, e ela era cristã. Nasceu numa família cristã, era convertida, andou com Deus, até uns 18 anos. E ela foi para esse mundo da moda. E ela escreveu uma frase e o jornalista tomou nota. Perdi a batalha contra os meus hormônios. Hormônios dela, um jovem, queria, fervilhando alguns desejos que só podem ser cumpridos dentro do casamento. Tipo assim, meus hormônios venceram minha fé. Entenderam? Todo mundo entendeu? Sim, né? Meus desejos venceram. Mas venceram porque eu deixei vencer. É por isso. Ela trocou a bênção de Deus. Trocou, sim, a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Só que prato de lentilhas, irmãos, agora figuradamente, não resolve os problemas da tua vida. Posso citar para vocês Elvis Presley. Os mais velhos aqui conheceram, ouviram ele, né? Lembram dele? Tem CD gospel, evangélico dele. Vocês sabiam? Elvis Presley era um crente. Cantava na igreja, tocava piano na igreja, tocava violão na igreja, tocava guitarra na igreja. Algum grande empresário descobriu o talento, talvez um dos melhores talentos que já pisou nessa terra em termos de voz e performance artística mesmo. E ele abandonou tudo para fazer uma carreira, que foi uma carreira que acabou com a vida dele cedo. E o pior, provavelmente tirou a vida eterna dele. Eu digo provavelmente porque a gente não sabe o que acontece no último segundo de uma pessoa. Michael Jackson começou a cantar onde? No coral da igreja. Morreu agora, recentemente. Quanta gente começou na igreja? Quanto valor artístico, que é um valor dado por Deus, começou a brotar dentro da igreja. E algum empresário que não quer saber nada de Deus, percebeu aquele valor e levou aquele valor para o mundo. Irmãos, eu quero dizer o contrário agora. Quando a gente vê pessoas com grandes talentos que não servem a Deus, vamos levar Cristo para elas, para esses talentos depois virem servir a Deus. Artistas, músicos, dançarinos, tivemos aqui ontem, não tivemos? Moços com uma capacidade, moças com uma capacidade fantástica. Botar isso para serviço de Deus. Santificar. Vamos dizer, santificar o nosso corpo. Agora ele está separado para Deus. Não vamos servir o diabo, não vamos servir o mundo. Quem tem grandes valores, dotes musicais, vamos botar isso para serviço de Deus. De repente você tem um dote que nem de vendedor. Os vendedores, quem aqui é vendedor, são excelentes evangelistas, sabem falar de Jesus. De repente tem um amigo vendedor, leva Cristo para ele. Esse homem, essa mulher vai ganhar muita gente. Cabeleireiros e cabeleireiras falam o tempo todo enquanto estão ali cortando o cabelo da gente, não falam? São grandes evangelistas, são ou não são? Tem irmãos que às vezes vão no cabeleireiro, cabeleireira, me diz: pastor, eles falam demais, eu não aguento, eu quero que corte o cabelo logo, eu só vim cortar o cabelo, eu não vim ouvir muita coisa. Talvez você já disse isso também. Mas eles são pessoas falantes. Esse falante usa para a obra de Deus. Se você é mais quieto, tem valores preciosos em você, usa para a obra de Deus. De repente tem gente que é mais intercessora, é mais de oração. Santifica-te, te consagra então mais para a oração. Deus precisa de todos. Você sabia? Deus precisa de todos. Santifica-te, meu irmão. Santifica-te cada vez mais para o Senhor. Não te mistura. Não te mistura. Teus valores que você conhece em Deus, não dilui. Aí vai ser um crente que a gente diz, crente mais ou menos. Existe isso? Infelizmente, na prática, existe. Na Bíblia, não existe. Cristãos que... Tem horas que quase eles trazem o céu na terra. Mas tem horas que eles trazem o inferno na terra. Nos relacionamentos, nos convívios. Toma um firme propósito. Eu vou usar meu corpo, meus olhos, minha boca. Vou usar meus pés só para fazer coisas que honram a Deus. Tu quer tomar um propósito desse? Talvez já tomou, só está renovando. Não, vou fazer isso de novo. Porque isso é sim muito importante. É um processo. A palavra de Deus, ela não está aí para te condenar. Ela está para te orientar. Para mostrar que cada um de nós precisa da misericórdia de Deus. A Bíblia fala de nós cuidar a nossa mente. Eu acho que o lugar do nosso corpo onde mais pecamos é na mente. Você pensa um pouquinho, acha também? Porque na mente acontecem coisas que ninguém sabe. Só você e Deus. Nem sua esposa, nem seus filhos, nem os filhos não sabem, os pais não sabem o que vocês pensam. Mas Deus sabe. Sabe o que a Bíblia diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nesse caso aqui, guarda a tua mente. Porque dali procedem as fontes da vida. Tudo começa aqui. Você sabia? Onde começa um roubo? Aqui. Onde começa um adultério? Aqui. Jesus disse, Marcos capítulo 7 fala tudo isso. Procedem do coração. Os maus desígnios, o problema, lá tinha uma discussão, pode comer isso, não pode comer. Jesus disse, pessoal, parem com isso, o que pode comer, o que não pode comer. O problema não é o que entra, mas o que sai da boca do ser humano. Esse é o grande problema. E Jesus disse que tudo isso que sai da boca, veio do coração. Então, primeira coisa cuidar, primeira coisa ser puro, limpo, sua mente. Pastor, eu não consigo me controlar na mente. Sabe como é que a gente diz aí os ambientalistas? Como é que se limpa um rio? O que se faz para limpar um rio? Olha, se tira, só se tiver algum pneu velho lá, sofá velho, geladeira velha, tira isso. Mas em termos de água quimicamente suja, poluída, o que se faz para limpar um rio? Não se faz nada. Só deixa, para de poluir e deixa a água que vem de cima, das cabeceiras do rio. A água limpa, leva a sujeira embora ao natural. O que faz para limpar a mente? Só deixar entrar coisa boa. Só a sujeira vai embora ao natural. Deixa a palavra de Deus encher a tua mente. O apóstolo Paulo falou isso aos filipenses, para nós pensar em tudo que é puro, em tudo que é santo, em tudo que é louvável, em tudo que é lindo, em tudo que é edificante. Vai pensando nisso. E Deus vai fazer essa grande obra na sua vida. Mas qual é o nosso problema, irmãos? Alguém nos ofende, e aí nós então ficamos irados. Ah, tu não explodiu, tu não manifestou essa ira, mas lá dentro, ou uma raiva, ou uma amargura, essa pessoa vai me pagar um dia. Para com isso. Não faz isso. Deixa essa sujeira embora. Só que não é a água que leva a sujeira embora. Sabe o que leva a sujeira embora? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Isso leva a sujeira embora. Quantas vezes, irmãos, de repente alguém vê um irmão prosperando financeiramente, vê um irmão prosperando também espiritualmente, as coisas estão dando certo para o outro, e para você, de repente, está tudo errado. E aí vem aquele sentimento terrível de inveja, ou até de levar uma crítica para esse irmão, falar para outros a respeito dele, para destruir. Cuidado, o coração humano, ele é enganoso, diz o profeta Jeremias. Cuida do teu coração, cuida do que tu fala. Cuida muito, irmãos. Depois de falar, vamos dizer assim, está falado. Recolher palavras não é fácil, é ou não é? Depois de estar dito, às vezes um casal diz um negócio muito duro um para o outro. Abre uma ferida. Muitas vezes leva tempo para fechar essa ferida. Irmãos da igreja, às vezes dizem coisas duras um com o outro. Abre feridas. Mas quando o nosso coração é limpo, é santo, nós aprendemos com Deus a perdoar as pessoas. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, eu contei aqui, fui visitar uma pessoa e ela tinha um histórico numa igreja cristã, mas muito tempo não vai mais. E eu lhe perguntei, onde que tu congrega? E ele disse assim, congrego na sala da minha casa. E aí, irmãos, existe igreja de um só na frente da televisão? Isso é igreja? Não. Ah, mas eu vejo o pastor tal, o evangelista tal, tal, tal, tal. Disse, não, irmão, estou te conhecendo hoje, mas esse não é o ensino da palavra de Deus. Quando a gente congrega no dia a dia, agora escuta o que eu vou te dizer. Os irmãos começam a conhecer os nossos defeitos. Porque sabe que defeito a gente sempre quer esconder, né? Defeito é feio. É feio, sim. Tu não gosta de esconder teus defeitos? E eu acho que nem tem que estar abrindo para os outros. Só para a pessoa certa. Para quem pode realmente te ajudar. Mas a gente vai... Mas os irmãos, mais cedo ou mais tarde, quanto mais convívio, mais aparece defeito. As pessoas que tu mais vai ter que perdoar na tua vida serão as pessoas mais conhecidas tuas. Começa pela esposa e esposo. Tu vai ter que perdoar teus filhos centenas de vezes na tua vida. Talvez milhares. Os filhos terão que perdoar os pais centenas de vezes também. Talvez milhares. Você sabia disso? Porque as pessoas mais achegadas, elas enxergam até o defeito do coração. A gente começa a se conhecer tanto, principalmente o casal. Sabe o que o outro está pensando, não é assim? Chega a saber, tu está pensando isso, né? Tô. Irmãos, o convívio de igreja, nós vamos ter que perdoar os irmãos da igreja, muitas e muitas e muitas vezes. E eles, agora escuta, terão que nos perdoar também. Tem perdão, tem que ter misericórdia nas duas pontas, lá e aqui. Senão não funciona. Não funciona nem em casa, nem na igreja. Tu ter esse sentimento, por isso diz aqui a palavra, seguir a paz. busca a paz, promove a paz, não a confusão, não a intriga, não o que separa você dos outros, o que separa, por causa da nossa palavra, outros de outros. Isso é ser santo, irmãos. Pensamentos puros, boca pura, olhos puros. Sabe o que Jesus disse um dia? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo está luminoso, está na luz. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Os olhos. Chega uma moça bonita na igreja. Os olhos todos para ela. O olho em si não é problema. Mas como olha? E aí de novo voltamos ao coração. Se é olhos de adultério, escuridão, meu irmão, está na tua vida. Se é olhos de... Realmente, Deus fez essa moça muito linda. Teu corpo está luminoso. Está dando louvor para Deus ainda. Chega uma pessoa rica na igreja. Carrão. Pessoa ganha 200 mil reais por mês. Tá bom, né? Tá bom? 200 mil reais por mês. Bom, eu acho que só se for jogador de futebol. 200 mil. Roupas de luxo. Anéis caríssimos, pulseira, colares. Irmão, nem sabe se é irmão, mas já chama de irmão, né? Senta aqui na frente, irmão. Primeiro lugar para ti. Como tu é bem-vindo. Parece que vocês são amicíssimos, que se conhecem há muitos anos, mas há tempo não se viam. Que saudade. Que saudade de nada, eu nem conhecia. Se tu faz isso com a intenção de tirar algum proveito, teus olhos, viu? Teus olhos, e aí, olho e coração anda junto. Teus olhos são maus. Aconteceu isso aqui na Bíblia, no livro de Tiago. Chegou umas pessoas na igreja lá do Tiago com uns anelões, anel caríssimo. E os pessoal vem no primeiro banco, lembra que diz Tiago? Senta aqui na frente, e o irmãozinho pobre fica lá no fundo, irmãos, nem chega perto desse aqui. Nós temos que ganhar ele para Jesus, e com a tua é muito pobrezinho, fica longe. Tiago disse, pecado. Eu estou falando de santificação. De se parecer com Jesus, ser santo, cada vez mais parecido com Jesus. Tem hora, eu sei, irmãos, que a gente dá uma de cachorro pastor alemão, daquele que eu falei. A gente apronta, às vezes não apronta. A pregação não é para condenar ninguém. A pregação da palavra é para levar as pessoas para perto de Deus. Aprontamos, de repente, você era um porquinho lindo e lavado, e aconteceu um fato que você se enlameou. Sabe o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Se você se enlameou, vem para cá, nós vamos te dar um banho de novo. Isso é o evangelho. Entendeu? Isso é o evangelho. Você está pensando coisas indevidas. Tem gente que até pensa, vou me matar. Vou matar alguém. Para com isso. Tem lama na tua mente. Lama da pior. Vamos tomar um banho. Ah, lá na tua igreja fazem lavagem cerebral. Certíssimo. Tem que limpar a mente mesmo. Quando te disserem, faz lá na tua igreja, fazem. Fazem. A gente sai com a mente branquinha de lá, pura, hã? E não vazia, ou cheia de bobagem, tem que ter limpeza sim, irmãos, tá? Então se alguém também se enlameou, vamos lá, irmãos, vamos voltar para Jesus. Se alguém se desviou, volta para o Senhor. Se alguém praticou uma palavra, disse uma palavra que trouxe problema, trouxe maldição, vamos arrumar isso. Não vamos continuar nisso. Porque Esaú continuou. Ali diz que ele era um homem impuro. Um homem que se sujou. E permaneceu sujo. Então, lá no finalzinho da vida dele, diz aqui a palavra, que ele querendo a bênção de volta. Oh, meu irmão, Jacó, me dá a bênção de volta. Depois que algumas coisas que você transferiu, está transferida, meu irmão. Não consegui mais. Chorou, tentou se arrepender, ficou com remorso. Por que que eu perdi? Por que que eu tomei a decisão errada naquele dia de jogar, dar para o meu irmão a bênção e pegar o prato de sopa? Realizar o meu prazer momentâneo ou até a necessidade momentânea. Tem uma palavra que é uma grande mentira que diz assim: a oportunidade faz o ladrão. Você já ouviu essa palavra? Mentira. Se você é um homem de Deus, pode estar aqui, ó, 10 mil reais aqui. Você vai visitar um amigo, na casa dele tem lá 500 reais em cima da mesa, ali no guarda-louça. Não tem problema nenhum. Ah, o amigo foi lá no banheiro, enquanto ele foi, roubou o dinheiro dele. Não. A oportunidade só faz o ladrão que já é ladrão. O adulto, ah, eu fui visitar uma pessoa e rolou algo lá. Ah, eu não... Meu irmão, aquilo já estava no teu coração, por isso rolou algo lá. Sabia? Ah, eu menti porque eu não fui pressionado a mentir. Não, se você é um homem comprometido com a santidade, com a verdade, com Deus... Podem te pressionar. Ah, eu tenho uma necessidade muito grande, pastor. Eu estou passando fome, então tive que avançar lá no supermercado, lá no mercadinho e pegar alguma coisa. Não. Se nós cremos que Deus proverá, não tem necessidade nenhuma que possa nos dizer, eu tenho que avançar o sinal, eu tenho que pecar. Não. A Bíblia diz que maravilhosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vai anunciar coisa boa, vai fazer coisa boa. E a tentação toda hora está aparecendo. Diga não, não, não. Quando o diabo vem, fora diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, enfrenta ele e ele fugirá de vós. Agora se vem uma tentação, vem uma proposta para errar, para pecar, se afastar de Deus. E você vai deixando aquele negócio crescer. Então, ali está o perigo. Mas vem a tentação e você imediatamente corta. Você está se livrando de grandes problemas futuros. Você está se livrando. Saiba dizer não. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Quantas pessoas já conversaram conosco e dizem, pastor, na área da sexualidade, pastor, pequei, errei, arrumei problemas... E aí a gente vai ver o porquê que arrumou o problema nessa área. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, fuja da prostituição, da impureza, de toda essa área da sexualidade ilícita. Fuja. E aí o homem cristão que se acha o máximo, eu não fujo de mulher bonita. Se não foge de mulher bonita, nesse sentido, entende? Quando, se tem uma tentação ali, se tu não fugir, meu irmão, então logo tu estarás abraçado com o diabo. Eu sei o que eu estou dizendo. Uma pessoa conhecida começou a... Chegou gente nova na igreja, num lugar, e um irmão começou a se encantar por uma visitante, que essa visitante começou a frequentar com regularidade. E um dia a pessoa liga e diz, ah, poderia vir aqui me fazer uma visita, tipo assim, uma visita pastoral, podia vir orar comigo? Tinha maldade lá e tinha maldade do outro aqui. Posso, irmã, será um prazer ir na tua casa orar contigo. A irmã morava sozinha. Chega lá, a porta do apartamento, um pouquinho aberta. Fez um sinal, ô de casa, ô de casa. Entra! Alguém grita lá de dentro, entra. Que estranho, não é assim que se entra numa casa. Vai entrando, vai entrando. Na sala ninguém. Ah, passa aqui para dentro. Chega lá, a tentação, nua em cima da cama. O irmãozinho super espiritual que ia orar, Sabe onde é que terminou, né? Ou ele fugia. Pena que ele não fez isso. Saltou em cima da cama. E quando se abraça com a princesa, sai uma voz de dentro da boca dela e diz: te peguei. Alô? Te peguei. O super espiritual agora estava abraçado no diabo, no demônio. O que, que a Bíblia diz para fazer? De qualquer situação que o teu coração está começando a sentir uma tentação, foge. Não tenta ser forte. Foge. Uma mulher começa a pensar num homem, uma coisa ilegal, ilícita, que Deus não aceita. Se você é casada, se você é solteiro, o outro é casado. Ou os dois namorados normais vão avançar o sinal. A Bíblia diz: foge. Foge. Mas nós somos fortes, pastor. Nós podemos ficar sozinhos lá em casa. O pai não está em casa, a mãe não está em casa. A gente pode até namorar deitado no sofá. Ou... o que vai dar isso? Nós já sabemos. Vai se enlamear. Ah, estão dizendo aqui, vai dar netinhos. Mas em que circunstância, netinhos, né? Que circunstância ruim assim? Lama. Lama. Irmãos, lembra que eu disse que Deus te separou para você ficar parecido com Jesus? É um processo que vai a vida inteira. Mas aqui na Bíblia tem muitas dicas como nós vamos ficando parecido com Jesus. E disso que eu estou falando nessa manhã. Eu digo esse assunto vai voltar nas células. Eu digo uma frase aqui: cuidado com comida. O que você come? A quantidade, principalmente, quanto você come. Porque nós, crentes, batemos bastante na bebida. Mas parece que na comida está liberado. Não está liberado. Tem muito crente pecando no exagero de comida. Tá? Cuidado com comida. Com bebida. Eu digo e digo, eu sou contra o álcool, meus irmãos. Nós, crentes, não devemos beber. Ah, é proibido. Não, não é proibido. Sabe por quê? Uma pessoa vê você bebendo e fala: ah, o crente bebe. Ou outro, o pastor bebe. Não tem nenhuma lei que me proíba beber. Sabe por que eu não bebo? Eu, pessoalmente, eu, Paulo. Para não ser escândalo para ninguém. Porque pode ter pessoa que, ah, o pastor bebe. E aí pega e bebe todas, da 1 a 51. É ou não é? Eu não bebo por amor aos meus irmãos, por amor até a pessoa que está chegando a Cristo, por amor até o mundano. Eu não faço para ele não tropeçar. Ah, mas é um prazer a gente tomar um negocinho. Eu abro mão desse prazer em favor dos meus irmãos, ou até mesmo daqueles que não conhecem a Cristo. Eu abro mão desse prazer por amor, não por leis. Porque lei não transforma ninguém, mas amor transforma. Você sabia disso? Irmãos, cuidado com a roupa que veste. Tem que cuidar, irmãs. A gente fala de irmãs, mas também irmãos. É chato, uma mulher tem que sentar aqui na igreja. É ou não é chato, irmãs? Vocês, se uma mulher vem assim para a igreja, eu acho que ela até fica com vergonha dela mesma. Pá, que roupa curta eu botei. Você está lá na praia, uma saída de banho, é outra coisa, estão me entendendo? Cada coisa no seu lugar. Nada indecente em lugar nenhum. Uma mulher vem para a igreja, estou falando mais de mulher porque a roupa feminina tem todo um... tem um... o pessoal trabalha para ela ficar bem sensual, os estilistas, né? Faz um decote aqui que vem até o umbigo. Eu sei que eu exagerei. Hein? Mas, irmãos, está errado isso, não está errado, irmãs. Aí os homens chegam perto de ti, até que não quer olhar, mas de repente dá um. Olha, não tem como não olhar, estão dizendo aqui. Aquele negócio chama tanto a atenção. Não faz nada que possa fazer teu irmãozinho pecar. Não faz. Por amor a ele, por respeito a ti mesma, cuida. Isso tudo é santificação, irmãos. Né? Me falaram aí, tem uns guris usando umas calças, que sei, um negócio assim que é tudo grudadinho e quando ele senta o cofrinho aparece. Sabe o que eu chamo? Calça de pedreiro. Você já viu os pedreiros na obra? Nós tínhamos pedreiro lá em casa, né? Eles vão fazer um reboco, o cofrão aparece. Irmãos, vão cuidar as calças aí atrás, vão cuidar, é mesmo, é isso aí, não é, irmãos? Para não escandalizar ninguém, cuide. A gente bota protetor na pele para cuidar do sol, bota proteção, sei que as irmãs aí que usam, às vezes, tem uma faixinha aqui, como é que é o nome disso, Tânia? Top? Bota um top, fica mais. E eu vou dizer uma coisa agora como homem. Homem nem gosta de mulher oferecida. Gosta ou não gosta, homem? O homem gosta de conquistar. Quando nós namoramos nossas esposas, não foi uma conquista gradativa? Não foi? O homem nem gosta disso. Se alguma mulher, tomara que não seja ninguém daqui que eu esteja falando, mas está sendo gravado e está na internet, né? O homem não gosta de mulher vulgar. A decência, o respeito. Esses são os valores que Deus criou e que um homem de Deus está procurando numa mulher. Um jovem vai procurar numa moça. Ou um homem solteiro ou viúvo e vai fazer de novo, reconstruir o seu relacionamento de casal. Não vai procurar baixaria, não. Os moços, quando vão procurar moças, eles ficam conversando. Ah, um dia eu quero casar com uma moça virgem. Todos os moços falam isso. Eles não têm que procurar aí fora. Tem que procurar muito para achar. Né? Agora, na casa de Deus, eu tenho alegria de os casamentos que eu tenho realizado já há 21 anos aqui em Canoas. A grande maioria das moças e dos moços criados na casa de Deus, porque quando vem do mundo eles já têm outra história, né? A grande maioria criado na casa de Deus, casam puros. Glória a Deus. Mas não existe mais, pastor. Existe. Existe sim. Estão se guardando para o seu marido e para a sua esposa. Amém, irmãos? Santificação envolve tanta coisa, vocês estão vendo? Mas resumindo, é você ficar parecido com Jesus. É só isso. Tem esses passos que eu falei que tem dado. Cuida com música, irmão. Eu não deixo entrar nos meus ouvidos qualquer porcaria. Tem um negócio aí tocando aí nas rádios, na TV, é sucesso já, até no Japão. Uma musiquinha aí, ai se eu te pego. Sinceramente, irmão, aquilo é uma baixaria. Eu falo agora em termos de conteúdo. Não, irmãos. Jamais. Há uns anos atrás tinha umas musiquinhas aí que tinha que rebolar e passar debaixo de um cordão, de uma varinha, lembra? Nem sei como é que era o nome daquele troço lá. Uma vez eu vi isso, tinha até em aniversário de criança, de família crente. Ah, sinceramente, isso aí é se enlamear. Cuida o que tu ouve de música. Tem música boa, tem música cristã, tem música que às vezes não é evangélica. Mas não destrói ninguém. Eu sei fazer essa diferença. Vamos pegar um caso aqui do interior do Rio Grande do Sul. Como é que é o canto alegretense? Vocês conhecem o canto alegretense? Acho que quase todo mundo conhece, né? É o cara que está indo de tardezinha para a Uruguaiana. A ideia é essa, né? Eu já viajei uma vez em direção à Uruguaiana, à tardinha. Coisa mais linda, o pôr do sol. Então, eu acho que o poeta que fez essa música queria falar disso. Da região lá toda. Tem pecado numa música que fala das belezas da nossa terra? Tem pecado ou não? Não. Agora, uma música que rebaixa a mulher, que exalta a violência, que faz isso jamais, meus irmãos. Isso é santificação. Isso é santificação. Não adianta eu baixar uma lei aqui. Agora só vamos ver música gospel. Me desculpa, mas tem muita porcaria em nome de Deus sendo cantada. Não ouvi nenhum amém. Tem, irmãos, tem muita coisa ruim que nem fala de Deus. Fala de positivismo, fala de... Se fosse escrita por um cristão aquela música, ou, aliás, fosse escrita por um poeta não cristão, ou por um desse pessoal hoje que anda escrevendo muito livro de autoajuda, musiquinhas de autoajuda. Música cristã tem que falar de Deus, senão não é cristã. O teatro, vocês viram as duas noites aqui? Eram artistas profissionais, mas ambas as noites era bem clara a mensagem da Bíblia. Na de Naamã, na quinta, ontem à noite, de Ruth. Era bem clara. O não cristão chegou aqui, ele chegou a um ponto que ele tinha, sabia que era um teatro evangélico. Senão a gente de repente quer esconder tanto, tanto, tanto, tanto a coisa. Esconder a nossa fé. Esconder o nosso Senhor. Não. Não, irmão. Santificação passa por esses caminhos que eu estou dizendo. Santificação nas comemorações de casamento, de aniversário. Cuidado aí, meus irmãos, nos filmes que você olha. Sabe, tinha uma época que os crentes não iam em teatro nem cinema, né? Vocês sabiam disso? Era proibido os crentes irem em teatro e cinema. Eu acho que tem uns irmãos mais velhos aqui que pegaram essa época. E nos Estados Unidos foi muito mais forte. Na Inglaterra, então, ir em teatro era pecado gravíssimo de expulsão da igreja. Os irmãos entendiam assim na época, talvez teatro de baixaria, sim. Mas por isso que eu disse, nós precisamos também resgatar para Deus as artes. Puxar isso para a obra de Deus, claro, essas pessoas precisam se converter a Jesus e aí servir a Deus. Bem, meus irmãos, para terminar, em termos de santificação, ninguém fica parado. Ou você melhora, ou você piora. Ou você evolui, ou você retrocede. Ou cada dia você será mais santo, ou mais pecador. Chamar aqui de imundo, sujo. Cada dia você está mais para um lado ou mais para o outro. Ah, pastor, eu estou bem misturadinho, um pouco de cada. Isso é profanar. Não se vê mais o puro, a essência. E Deus quer formar em nós Cristo. Cristo tinha pecado? Não. Cristo tinha alguma imundice na sua mente? Não. Alguma palavra de baixaria? Não. Ouvia? Ficava querendo ouvir uma piadinha? Não. Se lá onde você trabalha, estuda, vão contar uma bobagem? Te retira, meu irmão. Ah, mas eles vão achar que eu não gostei. Mas é para achar mesmo que você não gostou. Não gostei. Tem gente que faz piadinha de Deus, você já viu? Fazem piadinha de Jesus. Como vão fazer riso do meu Senhor? Como? E geralmente é crente fazendo piadinha de Deus. Eu não aceito isso. Vocês já viram como os muçulmanos tratam quem faz piadinha de Maomé? Vocês já viram? Teve um escritor inglês que escreveu um livro trazendo críticas contra o livro dos muçulmanos, o Alcorão. Ele fez críticas. Esse escritor está sendo perseguido de morte. Ele já se mudou mais de 200 vezes de endereço depois que ele lançou o livro, porque ele está prometido de morte, porque mexeu na religião dos outros. Agora tem, quando os outros mexem na nossa religião, nós não vamos fazer nada, porque Deus nos proíbe qualquer forma de violência. Até vamos abençoar e orar por essa pessoa. Mas o pior é quando nós mesmos mexemos na nossa religião. Estou chamando de religião aqui, entenderam? Nós brincamos com o nosso Deus de brincar de ofensa. Brincamos sem temor, sem respeito algum. Se você já fez isso, precisa se arrepender. Foi pecado gravíssimo. Quando a gente era criança, podiam falar muitas coisas de nós, do nosso pai. Mas quando falava da mãe, dava briga de soco, pontapés, dava. Dava ou não dava aí os guri? As guri eu não sei, fala pelos guri. Dava ou não dava? Falava da nossa mãe. A mãe nós tínhamos assim como uma figura intocável. Agora, hoje em dia a gente fala do nosso Deus, a gente, estou generalizando, critica o nosso Deus, faz piadinha do nosso Deus, e tudo dando risada. Não, meus irmãos, isto não. Nem falar dos outros. Santificação, viram? É como um leque. Tem muitos pedacinhos. Ou como um quebra-cabeça. Deus quer te ajudar assim, a você ser um homem santo, uma mulher santa. É por aí que tu quer ir na tua vida? É, meus irmãos. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Amém? Eu lembro a vocês que um dia o apóstolo Paulo falou: oferecei agora os membros do vosso corpo para servirem a justiça e santificação. Ofereça teus membros. Se você pecou com os olhos, se você pecou com a boca, com os pés, com as mãos, se você pecou com a mente, Deus não quer te destruir, mas Ele quer te separar. Pastor, eu já sou cristão. Mas em qualquer dessas áreas, penso eu que todos temos lutas, mas o Senhor quer te dar vitórias. Coração limpo, porque só os limpos de coração verão a Deus. É difícil, pastor. Pode ser difícil, por isso você tem que pedir ajuda do alto. Pede: Jesus, me ajuda. Primeiro me perdoa, me limpa. Que corra sobre mim, Senhor, um rio de sangue que veio da cruz. O sangue de Jesus, Pai. Limpando, levando embora todo tipo de sujeira e poluição. Você vai orando comigo, meu irmão, essas coisas. Limpa-me, Senhor. Não quero ser como o cachorro que come o próprio vômito, nem como aquela porca que foi lavada e volta para a lama. Não, Senhor. Deus, agora eu te peço, cancela dívidas aqui, perdoa pecados, perdoa mesmo ali onde tem arrependimento de coração, onde alguém, enquanto ouvia a palavra, percebeu que tinha se sujado e agora quer ser limpo. Limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Onde entramos em lamaçal, limpa do Senhor. Também se a nossa lama respingou noutros, perdoa-nos, Senhor. Se por causa de nós outros também se sujaram. Você está orando, enquanto eu oro, irmão, está orando também comigo. Talvez assim você vai ainda acrescentando orações suas no meio. Se atrapalhei alguém, Senhor, no processo que ela estava se santificando, E se qualquer um de nós atrapalhou essa pessoa, perdoa-nos, ó Deus. Nós como igreja também, Deus. Se nós fizemos alguém tropeçar, perdoa-nos, ó Deus. Porque nós queremos ser luz e andar na luz. Nada de trevas. Nada de lodo. Nada de lixo, Senhor. Nós queremos vida limpa. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Senhor, nós também não queremos ficar parados. Ah, eu não melhorei e não piorei. Porque na santificação, ou evoluímos ou retrocedemos. E nós temos determinados, junto com o Senhor, eu quero prosperar nessa área. Eu quero evoluir. E eu vou evoluir, Senhor. Porque o Senhor é santo. O Senhor não suporta mistura. O Senhor não suporta que a essência se perca e fica diluída. Que já daí já não é mais a verdade. Já é uma meia verdade. Já é um meio cristianismo. Já é uma meia santificação. E aí não é mais. Porque o Senhor é puro. Santo, santo, santo és tu. E o Senhor veio formar um povo santo. Ajuda-nos nesse processo. Te peço por mim, te peço pelos meus irmãos. Ajuda-nos nesse processo. Vamos ver juntos isso, meu irmão. Ajuda-nos neste processo. De novo, ajuda-nos neste processo. Amém, Senhor. E amém. É isso mesmo? Ajuda-nos, Senhor, no processo de ficar cada vez mais limpo. Limpo. O mundo aí fora está precisando conhecer pessoas limpas. Você sabia? Toda hora tem escândalo. Não é só no Brasil. A gente diz Brasil, tudo que é lugar tem. Aqui tem muito. Escândalo na área da política. Escândalo na área da religião. Mas o mundo precisa conhecer pessoas limpas, lavadas pelo sangue de Jesus, que se conduzem com o Senhor, ainda que muitas vezes em meio a lutas internas, todos reconhecemos isso, mas nós vamos fugir do pecado e enfrentar o diabo. Amém, irmãos? Obrigado que estavam conosco nessa manhã. O que você ouviu, leve para outros. Isso que eu falei para vocês, boa parte está aqui escrito. Quem está nas células de casais e nas células individuais vai poder retomar esse assunto. Se você ainda não está num desses grupos caseiros, venha nos procurar. Funciona em muitos lugares da cidade, nas casas. E você pode ali ter grupos pequenos. Se você é casado, você e sua esposa, com mais 3, 4, 5 casais, 6, converso assuntos relativos à vida cristã, também à vida familiar. Se você é solteiro, separado, viúvo, viúva, temos grupos só para mulheres, só para homens, que se reúnem também nas casas. Para você ali, aqui só eu falo, você viu? Um e outro aqui na frente arrisca alguma coisa, mas é só eu que falo aqui, né? Em termos da palavra, pregação. Lá você pode compartilhar, pode retomar esses assuntos, pode abrir o seu coração se quiser. E também, se quer nos procurar, os pastores, nós temos serviço de aconselhamento na igreja, que você pode usar isso, não tem custo nenhum, é bênção na sua vida. Amém, irmãos?